não há maior, não há igual a ti. Amigo fiel, consolado, tu és. Não há maior, não há igual, não há igual a ti. Oh, não há igual, amigo fiel, consolado. Okay. quero me entregar. Eu quero me entregar. Entregue tudo, entregue tudo. Eu quero mais, derrame nele. Eu quero, oh, eu quero me entregar. Tudo é teu. Tudo é teu, é teu. Entrega ele. Eu quero ter amor. Eu quero entregar. Eu quero tudo. Eu quero tudo entregar. Oh, oh, oh, até que nada mais se importe. Tome tudo, tudo, tudo. Eu quero ter minha vida. A minha vida em teu. Eu quero me entregar. Tudo, tudo. Eu quero ter amor. A minha vida em teu altar. A minha